de 106, decolado 58 pro do farol de Itapuã, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, já volto. X1 November, visual com helicóptero à direita. Seu decolar da 17, vento 130 graus, cono 0 nasce. Codião 06, na escuta? Na escuta. Só confirma piloto em comando? Dourado. Grato, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, já volto. 3-5-2-2-1 no pronto cópia. Pronto. 3-5-2-2-1 para a Vitória da Conquista, nível 200 autorizado, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída Arbor, após Arbor, direto Conquista. Controle Salvador 120.8, torre no 8.95. Aciona 5043, 3-5-2-2-1. 200 autorizado, decola 1-0, direita, Arbor, após direto. 1208 controle, 5895 torre. 5043 aciona o 5221. 35221, correto? Chama então para o inspecionamento. Chamará. 0.8, bom voo. Nada, 08, bom voo. Hotel Casulo, prossiga. Aqui no Travessa Oeste, tem coisa sobre voo até mais ou menos próximo ao aeroporto. Vou precisar ficar na retaguarda da torre aí para tirar uma filmagem aí da futura torre. Gente, continue a aproximação, reporte a uma milha, hotel Oscar Zulu. Uma milha pro Zulu. Zulu FM, Zulu FM, o plano instrumento cancelado, 00. Patrulha, Guardião 06, bom dia. Guardião 06, prossiga visual. Litoral Sul, reporte, visual com local de pouso. Gente. 3859 autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Está estabilizado, então 3859. Zulu, vem confirmar a intenção manter 1000 pés até o destino? Guardando 0, vento 130 graus, como 0 nasce. Gente, iniciando 63. Paulo. Controle Salvador 120.8, torre nono 8, decimal 95, aciona 5033, iniciante uniforme. Iniciante uniforme confirma, Tobi. Então, esquema uniforme, tracionamento táxi, torre no 8, decimal 95, bom dia. 63, decolado ao 02, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Tan 3663, contrato radar de decolagem, sua para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. El Leda Bridge, 360-63. Papá Romeu, Golfo Bravo Índia, vou direto Ilhéus. Direto Ilhéus, Golfo Bravo Índia. Visual contínuo 06. Radar 06, ali, frequência para coordenar. November, quanto possível estimar de pouso? Estimado de pouso no 300. No 300, copiado. Estimado, aí tomou 923. Mais um minuto devido à aeronave, a frente está no mesmo nível e mesma rota. Só é o seu escandalou? Então, os carros Zulu cruzam através da ONU 7 e reporte no setor sul. Tá no setor sul, a baixa altitude aqui do ladinho da torre, vou fotografar a torre aqui, a futura torre. Ciente, o tela fica azul. Romeu Golf, Bravo, Índia, chama Recife, 125, decimal 1. Recife, 251, grato, bom trabalho. Doutor, eu vou ver passando o comando agora, vou autorizar DCT para o destino, né, o 336. O Exo November voa direto do destino. TAM 359 completa, chama a torre 118 decimal 95. Chama para o táxi. Tomaremos, 3311, desça para 2 topés, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Ajuste 1018. Para 2000, reporte estabilizado, chama 3311. Estimação, ajuste 1018, reporte avistado, reporte avistado pista, transpondo baixar travado. Bem, já está baixar travado e já estamos avistando. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 119, são 3859. Livre pouso, 3859. É, o Tão Acalulão autoriza cruzamento da 10 para aí, não é? Obrigado, Teóscar Zulu, de imediato, cruzamento 10. De imediato, está iniciando, Teóscar Zulu. Salvo, Gol 923. Gol 923, decolado 07, controlando 0.8. 0.8, 923. Controle Salvador, boa. Gol 923, cruza 3500, peça. Gol 923, contato radar de decolagem, sua para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda, 923. Somos tráfego 3 milhas, 11 horas, prosseguindo para o setor norte do aeródromo, não interferindo com a superestimação, mantendo aqui os pés. Ok, tá certo, botão 3859. Thank you. Papa Angelé, estamos o Zulu, deixa eu ver se tem os pés, não atrás, vou reportar. Saque 6312 orçamento, 140330 Natal. 40 a bordo, altímetro no 08, táxi via pátio, reporte através do portão meia dúzia. Via pátio reportará através do meia dúzia com 108, 6312. 1. Direita 21, 1, 3, 2, 5, 9. Sudan 3304 com 143 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alternando com o fim. Gente, 143 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera torre 18.6, fugindo 18.95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 118, a torre, Sudan 3304, obrigado. 6312, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera torre 18.95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 0295, bom trabalho, 6312. Controle voo na 072, vai abrir proa 050 por 5 milhas. Gente, voo na 072 após voo de Itape. Depois você vai Itape no 072. 3259. Eu sou Zulu, eu sou Zulu, frequência livre. Na 6311, no continente de aproximação, autorizado pouso custo 10, avançou no 40 graus, 099. Ei, pouso autorizado, 6311. Oi, Salvador, muito bom dia, Santos 3304, quanto espera da 10 pronto? Santos 3304, bom dia, mas é quanto espera da 10? Mantendo, Santos 3304. Após passagem da aeronave no táxi à sua esquerda, segue via Juliette, portão número 9. Juliette, para o 9, após a Avianca, 32, tem claro. Pouso o tráfego ali, mantém capoeira no 10, 3304. O 1923, chama o centro Recife, 1251. Recife, 1251. Noitado, linha mais 5.50, bono 072. Bono 072, desça para 2.000 pés, ajuste no 08, está autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, bono 08. Prossiga. Para Guarulhos, 360. Gente, saída prevista da Eule da Brilha, guarde cópia. Solo 1-3, direita, solo 1-2-1, décimo 1. 2-1-1, confirme a frequência? 1-2-1-1. Omega, Tango Índia. São 3304, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus, 109. Pista decolagem 10, pista 3304. Então, axé, retorno via Interlagos. Gente número 2 para a cópia, aguarde. Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, né? 3 1. Salvador, 35221 para o táxi. 37 a bordo, 3h40, alterna Salvador. Gente, 37 a bordo, altímetro 108, táxi em frente, mantém posição antes do pátio principal. Em frente, mantém antes do principal, 5221. Número 208. Controle 208, ligado, tá 3304. 29, pronto para cópia. Prossiga 29. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5053, coteja. Autorizado 360 Guarulhos, via Pesolu 16, da Euleda Bridge, decola da 10, direita 1208, controle 5053, transponder, web 6729. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. 195. 295-10-72-0-1-0-6-2. 1-0-7-2, bom dia, continua a aproximação, ajuste no 0-1-8, aguardando que está livre. 1-0-7-2. Fiz o 1-1, segue via Juliette, o trip à sua esquerda já foi instruído a manter posição antes do pátio principal. Ok, sempre a 3-1. Voo 605 para o TAC, com 183 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternativa com fim. 1183 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, voo 1605. Após o Oceaner, segue via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 5221, obrigado. Santo Recife, 125, decimal 45. Utilizado voo local, 1000 pés, corredores Axé Interlagos, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Controle 120, decima 8, aciona 0117, coteja. A 09, escuta o controle, informa que o Salvador opera no radar. O gol 1888, reporta passando a posição máxima. Reporta passando a área, gol 1888. Campo 3304, reporta passando o nível 150. Reportará passando 1-0-6-3-0-4. Salvador, Exxon Índia, bom dia, Brasília. Isso não é pode para táxi, o Exxon Índia. Salvador, 6312, o Xanar vai cruzar 2 e quem rata, pode ir. O Xanar 6312, saída Puca, Arus, bom nível de voo 350, reporta passando nível 150. O Caracajou 350, reportará passando 950, 63, não dá. Quer que me informe, livre sinal, pode parar táxi. Pessoa, pequeno desvio à esquerda, proa 045, 10 milhas, 6392. Confirma, pode controle? 6392, Oceanel, desvio à esquerda, proa 045, 10 milhas. Gente, Oceanel 6312, reporte sinal de desvio. Mandar. Autorizado táxi, reporte, ponto de espera da Oscar. Número 05, a Lima, tem capture no zero. A Lima tem no zero, vou entrar. Vou no 072, no solo 21, livre direita, solo 121, décimo 1. Ao livrar 121, não, por quê? Afirmo, 121. 121, ao livrar, vou 240 a bordo. Oh, corrigindo, está autorizado o Galeão, nível 240, via Golf 677, saída da El, Leda e Leos. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5026, proteja. Leda e Leos. Santo Dime, 150, TAM 3304. TAM 3304, chamo centro Recife, 128, decimal 8, quase negativo, 1260. Processo 75288, altero 1260, TAM 3304. 1072, está chamando em 1211, ninguém responde. 1219, Luiz. Ah, sim, confirmando com a senhora, você jogou 219, obrigado. 219. Aracaju, 6312. Relâmia 312, aguarde coordenação, mantendo o perfil. 6312. Repartente da Juliette. Alfante da Juliette, mandar 71. Gol 1605, autorizado pela decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 09. Autorizado pela decolagem no 0, 1605. Salvador, 35221, ponto de espera pronto. 35221, mantém ponto de espera. Mantém. Wind autorizado a alinhar e decolar pistão no 7, vento 140 graus, 109. Skyang informe, mantenha o ponto de espera da papá. 1050, 2 milhas de espaço, gol 1888. Gol 1888, desça para 2 no pé, ajuste 1018, reporte estabilizado. 2 milhas, 1018, gol 1888, reporte estabilizado. Juliette, portão 1, no 072. 24, controle 120, décima 8. Salvador, bom dia, Gol 1605, usando 2000 pés. Gol 1605, sou para o nível de voo 360, saída da El, Leda Bridge, reporta passando nível de voo 150. Só para o 360, da El, Leda, reportada cruzando 150. Salvador 3522, aguardando. Tempo de espera, trip 5221. Gente, mantendo. Destino Valença. Pilado Valença, 1000 pés, corredora chefe, decolada 17, curva direita, controle 120.8, aciona 0125, coteja. Correto, confirma pessoas a bordo. 28 a bordo, altímetro 1.0 no 8, para acionamento chama a torre 1.9.95, bom voo. Salvador, no momento está operando no radar e a gente está fazendo aqui o sequenciamento dos tráfegos de forma a prejudicar menos a fluidez. Então, o 5221, a partir de agora, é o número 2 para decolagem. É o tráfego que vai decolar da 1.7, que é o número 1. Vai decolar na Dael e depois a gente decola o 5221 na Arbor. Assente o serviço convencional, vai manter o ponto de espera 5221. Recuperando o índio, decolador 26, controle 1.0.8. Whisky India, Whisky Yankee, uniforme autorizado em ingressão no 7, repórter cabeceiro no 7, ML pronto. Olá, Tango é com o Tango Índia. Matéria de condições visuais 1 no meu pé, se aponta no final da barra. Tango. Esse é o nosso nome táxi, o Mike é com o Delta. Autorizado, chapéu táxi.